Vamos lá. Já sabem qual livro vocês têm que abrir, né? Então, vamos lá. Livro de Apocalipse. Deixem aberto suas Bíblias no capítulo 17. Quem trouxe Bíblia, levante a Bíblia, assim. Quero ver. Oh, rapaz! E eu não trouxe. Quem trouxe celular na Bíblia aí? Vocês entenderam? Toda a comunicação assim. Se você falou e entendeu, tá certo. Isso aí. Comunicação é algo que você entende. Não entendeu, daí eu não comuniquei. Agora, se entendeu, fechou. Isso. Amém? Vamos lá. Então, dando continuidade ao assunto escatologia, só no livro do Apocalipse... Hoje é a 11ª pregação em cima do livro de Apocalipse. Certo? Já nem sei quantas que foram até agora. Amém? Então, deixem abertas suas Bíblias. Eu vou fazer no mesmo esquema de sempre. A gente vai lendo. E aquilo que eu achar interessante fazermos algum comentário, eu farei. Certo? Então, eu não ficarei explicando simbologias, porque já expliquei lá atrás. Certo? Se toda vez que a gente for ler eu tenho que explicar novamente toda a simbologia, a gente vai gastar muito tempo aqui. Então, não vou ficar explicando questões de simbologia e vou tratar apenas as questões mais importantes. Amém? Então, vamos fechar nossos olhos mais uma vez, vamos orar. Santo Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela mensagem de tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, Pai, por meio desse livro, dessa carta, Senhor, tão preciosa para a Tua igreja. Obrigado pelas convicções, pelas promessas, pelas certezas que a gente encontra em cada palavra desse livro, Senhor. Em especial, Senhor, a convicção de que o Senhor é soberano sobre a Tua igreja e o Senhor tem cuidado da Sua noiva. Pedimos que mais uma vez nesse dia, Senhor, o Senhor venha falar com cada um de nós. Fale mais uma vez por meio da Tua palavra. Por meio da Tua palavra, fale em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje a questão é a destruição do mal. Beleza? Então, como eu falei, cada visão ela é fechada dentro dela, certo? Ok? O Apocalipse não é um livro cronológico. Você comete vários erros ao lê-lo de forma cronológica. Então, ele não é um livro cronológico. Ele é dividido em 7 visões, cada uma fechada dentro dela. Certo? E hoje nós vamos ler mais uma dessas visões, que é a 6ª visão, fechada dentro dela. E o assunto que vai girar em torno desses 3 capítulos é a respeito da destruição do mal. Ok? Então, chegamos à 6ª visão do Apocalipse, aberta como um fascinante... com uma fascinante descrição do sistema que domina os reinos deste mundo, simbolizados pelo nome de Babilônia. Só que a figura é de uma mulher chamada a Grande Meretriz. O que se nota? Um paralelo constante atravessando visões e símbolos, ou seja, um substituto satânico para tudo que existe no céu e na terra e que pertence a Deus. Mais tarde, esta paralela será simbolizada por 2 cidades, de um lado a Nova Jerusalém, ou seja, a igreja, e de outra a Babilônia, que representa o mundo e toda a sua imoralidade e corrupção. Esta penúltima visão, no início do capítulo 17, abre com a figura de uma mulher. No capítulo 12 do Apocalipse, uma mulher vestida do sol e que tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça simboliza a igreja. Mas agora aparece uma outra mulher, uma meretriz. Então, antes da gente começar lendo propriamente o texto, a gente vai perceber que dentro desse texto há essa figura também para com a mulher com respeito ao sistema desse mundo. Da mesma forma como a igreja é chamada de noiva, né? A mulher, a noiva de Jesus, do outro lado existe a noiva do diabo. Aqueles que não estão em Cristo, de alguma forma, têm uma relação de prostituição com Satanás, com o sistema desse mundo. Ok? Certo? Uma vez me falaram assim, você é filho do diabo. Eu fiquei muito macho. Fiquei bravo. Eu não gosto de dar essa moral pro diabo. Falei assim, né? Não gosto dessa moral pro diabo. Mas eu era mesmo. Eu era filho do diabo. Vivia no pecado. Vivia segundo o que o papai mandava. Né? Satanás mandava e eu fazia. Fluía da minha vida uma vida de pecado. Mas uma vez que eu me tornei a noiva de Jesus, né? A noiva de Jesus, tudo isso mudou e ele passou a habitar na minha vida, a gente vive essa relação de amor eterno, todos nós. Amém? Então, o Apocalipse vai fazer essa comparação entre a grande meretriz, que é aquela que está junto com esse mundo, e nós, que somos a outra mulher, a noiva de Jesus. Então, vamos lá. Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O que é interessante a gente pensar é que Deus chama esse mundo de prostituta. Deus chama todo aquele que não está em Cristo de prostituta. Prostituta. Inimigos que estão fazendo aquilo que é contrário à vontade dele. O que se segue trata, portanto, da condenação do sistema mundano, ok? Aquilo que será tratado agora vai tratar especificamente sobre a condenação desse sistema que está aí fora. Versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então, ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundice da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. O que é interessante nisso tudo é que o mundo parece que não mudou muita coisa, né? Desde os tempos em que João teve essa visão, havia todo esse sistema contrário a Deus ali, vivenciado. A igreja nasceu no coração do paganismo. Então, quando Paulo vem tratar questões de sexualidade, né? Depois eu mandei para vocês uma pregação intitulada Porneia, que falava a respeito da imoralidade sexual, né? A implicação dela, de como Deus enxerga a questão da porneia, que é a imoralidade sexual. Então, quando os evangelistas tinham que falar a respeito de imoralidade sexual, não era uma coisa que não era comum na cultura pagã ali em volta. E no que nós, o que nós estivemos tratando nesse congresso de homens foi justamente algo muito parecido com isso, a respeito de hombriedade, a respeito de você não ser levado por aquilo que o mundo lá fora está ditando, e principalmente no quesito sexualidade. Eu não sei se isso é uma coisa que tem a ver mais comigo ou o quê, eu não sei como é que funciona a cabeça de cada um, não sei como é que isso funciona, mas eu noto muito isso, a questão de como as coisas têm se voltado tanto para a questão da sexualidade. Porque quando eu fui menino, quando eu fui adolescente, quando eu fui jovem, eu não percebia tantas coisas assim. Se bem que já existia o tal do Chacrinha, né, no domingo, na época, né? Alguém lembra do Chacrinha aí? Quem já tinha nascido quando tinha o Chacrinha? Só eu? Nenhuma mulher ergue a mão. A mulher tem vergonha de dizer a idade, né? Ah, tem duas ali, ó. Já tinha umas pouca vergonha também, né? Mas hoje em dia é muito mais evidente, né? Muito mais evidente. Teve uma época que eu gostava muito de assistir MTV, e esses tempos eu coloquei na MTV para dar uma olhada. Falei, oh, vou dar uma olhada como é que anda esse troço, né, cara? E tinha um tal de beija-sapo lá, acho que era esse o nome, né? Beija-sapo. Então, coisa linda de se ver. E o Gabriel estava comigo, assim, o Gabriel, o que é isso, pai? É, filho, é o que você está pensando mesmo. É exatamente isso que você está vendo. Aí a gente mudou de canal. Alguém assistiu alguma vez esse programa? Não? É, Beija-Sapo era o seguinte, era, era um tipo um programa de relacionamentos. Então você ia lá, se a pessoa que estava lá te agradasse, você ficava com ela, dava uns beijos na frente de todo mundo, né? Só que era tudo do mesmo sexo. Então era homem com homem, né? Mulher com mulher. Às vezes tinha umas inversões ali, né? Mas, bom, em todo caso, não é isso que eu quero ficar dando ênfase. Mas o que eu quero dar a questão é que como isso tem crescido no nosso meio, a questão da sexualidade, né? A questão da sexualidade, como isso tem se propagado de uma maneira tão desastrosa dentro de nossas casas. Dentro de nossas casas. Por isso, mais do que nunca, os pais tomem cuidado com os seus filhos nesse aspecto, né? Tem que policiar mesmo. O Gabriel, ele tem consciência disso, ele vai fazer 9 anos agora. E quando a gente está assim, que passa qualquer coisa assim, que tem uma denotação para essa área, ele mesmo muda, eu não preciso ficar policiando ele. Porque desde criança a gente sempre falou assim: olha, filho, isso não é bom para você tal, e tal, né? Ainda não é o tempo. Não é o tempo. Na verdade, nunca será o tempo, né? Não é porque adulto também pode sentar, né? Eu fico indignado quando ouço falar de pessoas aqui dentro, casais que sentam para ficar assistindo Pânico. Vai ser corno assumido assim lá na cata prego. Uma esposa que senta com seu marido na frente da televisão para ficar assistindo Pânico está pedindo alguma coisa para a cabeça. E você sabe o que é. Eu não entendo, não entendo. Novela também é uma outra coisa que eu não entendo, sabe? Se você é noveleira, minha irmã, toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara. Não dê ibope para esse lixo de televisão chamado Rede Globo. Vai ler um livro, vai jogar bolita, vai fazer qualquer coisa na vida, mas não assista essas novelas. Ontem eu estava sentado com alguns amigos numa pizzaria. E estava passando, a maldita televisão estava ligada lá e estava passando umas novelas lá. Olha, se aquilo ali que eu vi ontem é o que passa todo dia, eu me admiro você ter a cara de pau de ficar assistindo esse lixo. Sério, você merece apanhar. Apanhar como pastor, falando. Merece mesmo, olha. Em nome de Jesus, cara. É isso mesmo. Sabe? É isso mesmo. Tome muito cuidado com aquilo que você enche a tua mente. Certo? O que que tem de bom em novela hoje, né? Além de eu não lembro os dados, os nomes, essas coisas. Infelizmente, eu não anotei isso. Mas eu estava num encontro de pastores e eles falaram o seguinte, que fizeram uma pesquisa em cima da influência da tal da Rede Globo e cidades que antes não tinham acesso a Rede Globo, porque era cidade de interior, né, e não tinha acesso a canais abertos, assim, bem no interior mesmo, né? E eles falaram que em algumas cidades o índice de aumento de divórcio, quando a Rede Globo passou a fazer parte dos canais abertos, aumentou em 30% o índice de divórcio nessas cidades, com a chegada da Rede Globo. Eu posso até tentar ver de onde que foi essa fonte e mandar para vocês depois. Ok? Então, assim, e eu e você somos esses cooperadores com essa porcaria que está aí, né? A gente coopera. Então, da minha parte, não tem. Até teve a luta agora do MMA, eu preferi assistir na internet do que dar ibope para aquela porcaria. Primeiro, porque a gente assistiu, né, atrasado o negócio, né? O cara já apanhou e a gente está lá torcendo ainda, né? Tá certo? Então, gente, sabe? Desligue sua TV. Ah, não tem nada para assistir. Vai ter um tempo com os filhos. Vai orar. Vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai fazer abdominal, plantar bananeira, qualquer coisa. Qualquer outra coisa. Mas vamos lá que eu tenho muita coisa para falar aqui. No versículo 7, ao que o anjo me disse: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Não é poderoso isso, a gente olhar para isso com uma esperança de que os eleitos, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo não serão enganados? Amém? Então, você pode começar a olhar para esse tipo de coisa, se é que você e eu conseguimos fazer esse tipo de coisa, né? Mas começa a perceber quando a gente é levado pelo mundo, sabe? Isso pode ser uma evidência muito forte de que o teu coração está no lugar errado. O temor a Deus, o amor a Deus, e eu e você estamos fugindo do pecado, em combate, em guerra com o pecado, é um fator determinante para os eleitos, para aqueles que estão em Cristo. De não aceitar para a sua vida aquilo que o mundo tem trazido para a nossa mente, nosso coração, como forma de corrupção, para nos afastar do projeto eterno de Deus. Eu estou dizendo isso em contraste com aquilo que a palavra está dizendo aqui. A palavra está dizendo que os eleitos, aqueles que têm o selo, não são enganados por essa prostituta que está aí fora. Por um outro lado, aqueles que não estão, que não são eleitos, são levados. É isso que o texto está dizendo. Então comece a perceber isso, como é que isso anda em mim e em você. Como é que esse negócio? Eu sou a Maria, vai com as outras, que quando sai daquele portão para fora, eu sou levado, literalmente, por essa prostituta, que é o sistema aí fora, por essa meretriz que está ali fora, ou eu sou esse cara eleito mesmo, sabe? Que Deus tem o selo dele sobre a minha vida, e eu busco para a minha vida uma vida de santificação e não aceito me sujeitar ao que essa prostituta tem dito aí fora. Porque é uma prostituta. A Rede Globo é uma prostituta. A mídia é uma prostituta, de modo geral. Esse mundo aí é corrompido e é prostituta. É a prostituta que está aí tomando, bebendo, e todos os homens estão bebendo desse cálice de Satanás. Então, às vezes, as pessoas ficam procurando chips na cabeça, né? O 666 aqui, né? Na identidade, na mão, no CPF, na cabeça do Papa. Fica procurando chifre em tudo que é lugar. E não percebe que o 666 está muito pertinho de mim e de você. No botão de uma TV. What is this? O que foi isso? Foi um bebê que fez isso? Eu achei que fosse um Exu aí, alguma coisa. Tem um espírito na macumbaria que é de criança, né? Como é que é o nome? Chumirim? Não, ô Rose, você que foi macumbeira, como é que é? É Cosme e Damião, né? Olha, também entendo dos demônios também. Né? Diz que é. Eu nunca vi, mas diz que é, né? Diz que é. Bem criancinho. Quem foi macumbeiro e levanta a mão? Só a Rose. A Rose e o Léo. O Léo também. A Jô também? Vergonha, não tem nem vergonha de assumir que era. Tô brincando. Ainda bem que era, né? Amém. Continuando. Esta besta que subirá do abismo para a perdição pode estar relacionada ao que Judas fala no versículo 6 de sua carta. Anjos que não guardaram o seu principado, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Há uma palavra que diz que no último dia esses demônios serão soltos. Se já estão soltos, se serão soltos, eu não sei. Não sei. A Bíblia fala que o diabo está como um leão ao nosso redor. Isso em 1 Pedro. Chega em 2 Pedro, fala que alguma caça de demônios está presa. Anjos que não guardaram o seu principado, assim, concordância com Judas, fala que uma caça de demônios está presa. Isso gera toda uma discussão teológica em cima disso. Infelizmente, tem questões na Bíblia que não são absolutamente claras, né? A gente fica com as nossas especulações, tentando encontrar uma resposta, mas tem coisas que não tem. Outro fator é que somente aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida se admirarão da besta, como eu já falei. Versículo 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. São também sete reis. Cinco já caíram. Um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Muitos teólogos dizem, né, a respeito dessa questão dos cinco reis que já passaram. Haviam se passado cinco reis. O Império Babilônico, o Império Egípcio, Assírio, Medo e Persa. cinco impérios pelo menos já haviam passado até essa carta ser escrita, e estavam então no sexto império, que era o Império Romano, e aqui está falando que virá um sétimo império. A gente não sabe qual é. Qual é esse império? Hoje a maior ameaça à fé cristã sobre o planeta Terra, hoje, ao cristianismo sobre o planeta Terra, chama-se islamismo. Islamismo tem sido hoje o maior inimigo da fé cristã sobre a face da Terra, se levantando de uma forma grandiosa no mundo. Árabe tem 6, 7 filhos. Europeus tem 1 no máximo, quando tem. Brasileiro também, a média é 2, no máximo 3 filhos. Favela já é diferente, né? Até em favela também? Ah, tá. Mas aí somando a favela que tem uns 10 com os ricos que tem 1, então dá uns 2 por cabeça aí, tá? Né? A favela já viu, né? Também, coitado, não tem televisão para assistir. Vai fazer o que da vida, né? Mas é multiplicar mesmo, né? Daí tá um monte de corintiano aí nascendo no mundo, né? Brincadeirinha os corintianos aí, tá? Flamenguista, corintiano, gremista, né? Vai ver, palhaço. Então tem um império que vai se levantar hoje. Eu não sei se é o islamismo esse império que está aí. A grande verdade é que países islâmicos, a fé cristã não pode se manifestar. Alguns ainda têm um pouco de liberdade, mas a perseguição ainda é muito forte em países islâmicos. Islâmicos vêm para países cristãos e têm a liberdade de cultuar, evangelizar, terem seus templos e sua liberdade religiosa. Do contrário, isso não existe. Há hoje um movimento muito grande no meio cristão de pessoas que estão se levantando contra isso. E têm gritado mesmo porque querem uma posição da ONU e de outros países com relação a isso. Precisa haver uma pressão, porque quando se fala que o islamismo é a religião que está mais crescendo no mundo, eu discordo disso 100%. Porque, como eu já falei, o crescimento dentro do islamismo se dá por nascimento. Então, se o cara tem 7 filhos, o bebê nem sabe o nome dele. Ele já é islâmico. Entendeu? Na fé cristã, não. Na fé cristã, a criança não é contada como membro da igreja. Ela só é contada como membro a partir do batismo. A partir do batismo. Então, se for contar nossos filhos, só que na Gólgota já deu um dobro de crente no mundo, né? Que ou pesada para fazer filho, vamos dormir. Certo? Então, talvez seja, não sei se é, mas talvez seja o império que está ameaçando a fé cristã no mundo. Se pensava que era o comunismo, mas o comunismo tem aí uns 3, 4 países aí que ainda estão, né? E os que estão ainda estão mais para um comunismo democrata do que outra coisa, né? Como a China, né? Hoje você vê a China aceitando as multinacionais entrando lá, então já não é mais aquele comunismo radical que havia antes. Continuando, versículo 11, a besta que era e já não é, é também o oitavo rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Quando surgiu essa união das nações lá na Europa, das 10 nações, muita gente ligou isso daqui com aquilo lá que estava acontecendo. Talvez seja. Versículo 13. Eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, os eleitos e fiéis. Amém? Então não importa o império que se levante, não importa o rei que se levante, não importa a força que se levante contra a igreja vai permanecer até o fim, em nome de Jesus. Amém? Aplauda, Senhor Jesus, por isso. Então, ao mesmo tempo que preocupa a todos nós o que está acontecendo, por um outro lado, nós podemos olhar para a palavra e confiar nessa promessa para mim e para você. De que não importa o que aconteça nesse mundo, não importa o que aconteça, as perseguições, o que se levante, qualquer coisa que venha contra, Jesus virá para guerrear por mim e por você. E Ele nos dá a vitória no nome dEle. É o que o texto está dizendo. Disse-me ainda, as águas que viste, lá no versículo 1, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. O governo da prostituta sobre povos, multidões, nações e línguas. Amém? Todas essas nações, povos e línguas estão debaixo do governo da prostituta, menos a igreja. Menos a igreja. Tem muita gente hoje preocupado com a igreja, preocupado com a reforma da igreja, preocupado com questões ligadas à igreja. Por mais que a gente levante uma voz profética como contra muita coisa que se é dita aí em nome de Deus e que a gente sabe que não vem dele, por mais que a gente possa ver esse tipo de coisa e falar, eu não me preocupo, porque eu sei que os eleitos estão guardados nele. Eu sei que Jesus permanece guardando e cuidando daqueles que são de verdade. Os que serão levados nunca foram, nunca tiveram seu coração nele. Versículo 17, porque Deus lhes pôs nos corações o executarem o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. O que é tremendo nisso daqui, que isso daqui está dizendo para mim e para você, que por mais que você veja essa tragédia acontecendo, as bestas tomando o império, tomando conta desse mundo, está acontecendo debaixo da autoridade e do governo de quem? De quem? De Deus. Não é isso que está dizendo? Deus lhes pôs no nos corações o executarem o intento de quem? Dele. É o intento de quem? De Deus. É o intento dele. Deus está dando trégua mesmo, dando corda para esse mundo. Está dizendo, vocês querem viver uma vida sem mim? Está aí, ó. Viva. Se prostre mesmo. Adore. Vai lá. Vamos. Confie nesses governos. Confie no sistema, confie no corrupto, confie naquilo que o mundo aí fora está ditando para mim e para você. Rege a tua vida segundo esses conselhos, vai atrás, eu vou dar corda mesmo para que você se enfoque no final de tudo isso. E ao mesmo tempo, os eleitos estão guardados. E pela graça dele, você e eu temos encontrado a graça de permanecer até o fim. Versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com grande voz dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Isso pode estar apontando realmente para essa questão quando Satanás será solto. Né? Pode estar apontando para isso. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos sete pecados e para que não incorras nas suas pragas. Quando Jesus está dizendo, sai dela, isso aqui para mim é uma forte evidência do arrebatamento. Quando ele tira, saia, nos tira desse mundo. Versículo 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Então, você não está falando do arrebatamento, está falando do quê? Aqui não está dizendo que nesse exato momento, quando Deus tira a igreja, vem o quê? Juízo. Não é isso que está dizendo? Deus tira e, de repente, Deus traz juízo com fogo. Não foi isso que nós vimos até agora? Mais uma vez, o Apocalipse está em concordância com tudo aquilo que a gente viu. Deus tira a igreja do meio da Babilônia e agora traz o juízo com fogo. Versículo 9. E os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça de seu incêndio. E estando de longe por medo do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até almas de homens. Também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca mais se acharão. Os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar, se puseram de longe, e contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Exultada sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais o som de harpistas, de músicos, de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e em ti não mais se ouvirá ruído de mó, a luz de candeia não mais brilhará em ti, a voz de noivo e de noiva não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Então chegará o dia em que tudo aquilo que o coração humano pôs a sua confiança, que não foi em Deus, se dissipará. Todas as riquezas, todas as economias, todos os peitos estufados, todas as soberbas, todos os gritos de independência que foram dados para com Deus nesse mundo, chegará o grande dia então que tudo aquilo sobre o qual nossos pés se fundamentaram, que não foi o Deus eterno, se findará, se extinguirá para toda a eternidade. Aqui fala que até então haverá música, alegria, festas, até que chegou finalmente o tempo em que isso terminará. Esta visão encara a destruição total e final do sistema mundano, tanto governamental como falsamente religioso, representado pelo símbolo da Babilônia. O que o homem moderno não pode imaginar ou sequer admitir é a destruição daquilo que lhe parece ser tão sólido, tão permanente, tão imponente como os governos, economias, comunicações, enfim, tudo que ele conhece. Eu lembro quando teve eu não lembro se foi a Guerra das Malvinas, teve uma época, isso foi nos anos 90, se não me engano, que gasolina se tornou uma coisa assim mais complicada. Então, assim, a Guerra do Golfo, Eu não sei, eu sei que para você colocar gasolina, a gasolina faltava, então formavam-se filas nos postos de gasolina, né? E o mercado era complicado e muita gente ficou com medo. Então você vê assim que esse mundo, esse sistema econômico, ele não é tudo aquilo que ele grita. A gente vê que tem coisas assim que acontecem que abala todo o nosso sistema econômico. E todos nós pagamos o pato por isso. Então, aonde está o meu coração? Em quem eu confio? No meu dinheiro ou em Deus? Meu dinheiro ou em Deus? Assim como a cidade de Nova Jerusalém representa o povo de todas as nações, tribos, línguas e gerações, a saber, a Igreja de Jesus Cristo, uma outra cidade é usada como símbolo de tudo que é corrupto, abominável, podre, ou seja, a Babilônia. Examina a linguagem simbólica que o anjo do Senhor usa para descrever a amplitude desse envolvimento do homem ímpio com o espírito babilônico. Todas as nações, os reis da terra e os mercadores da terra, todas as nações, classes e pessoas que se envolveram com a meretriz idólatra serão finalmente destruídas quando vier o julgamento. Hoje eu vi um vídeo de um outro ateuzão aí, bambambam, da cocada preta, numa palestra, um auditório muito grande, muita gente, eu não sei quantas mil pessoas tinha naquele auditório, mas eu acredito que umas 20 mil pessoas, mais ou menos, muito grande o lugar. E ele definiu a fé cristã da seguinte maneira, ele falou assim, que a religião conseguiu convencer os homens ou a humanidade da existência de um homem invisível. Essa foi a primeira definição. A segunda definição é que ele conseguiu convencer a humanidade de que se ela não obedecer 10 regras que Deus estabeleceu, elas irão para o inferno. E a conclusão de tudo isso é que, no final de tudo isso, ainda Deus te ama. E a plateia em toda aplaudiu aquilo, né? E achou lindo, né? Mas falando dessa forma, parece que é uma coisa idiota mesmo. Isso se chama falácia de entonação. O que é falácia de entonação? Você fala uma verdade com um tom irônico. Quando você fala uma verdade com um tom irônico, qualquer coisa que você falar soará como ridículo. E quem aplaude esse tipo de coisa é chamado de quê? Por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, você não acredita que a Bíblia é a verdade, né? Você vai dizer que sim. O cara já está tirando com a tua cara. Se você disser sim, ele está dizendo que, em outras palavras, você é um otário, porque você acredita na Bíblia. Mal sabe ele que faz muitos anos, né? Faz uns 2000 anos que o cristianismo não está interessado nos 10 mandamentos, né? Não sei se ele sabe disso, que eu acho que ele devia falar isso para os judeus, talvez, mas não para os cristãos, porque faz muito tempo que a nossa fé não é regida por 10 mandamentos, e sim pela graça. Amém? Aplauda então o Senhor Jesus por isso. Amém? Por isso que quando eu falo que ateu gosta de se meter onde ele não sabe que está se metendo, gosta de falar idiotices, né? Quem que na face da terra, que cristão na face da terra é regido pelos 10 mandamentos? Nenhum de nós. A gente tem eles como referência, amém e tal, né? Mas a gente sabe que a gente é mentiroso, que a gente cobiça, que a gente não respeita pai e mãe, que a gente também é idólatra de alguma forma, que a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Se fosse por aquilo lá, estava todo mundo lascado. Não sobrava ninguém. Então não precisa de um ateu subir num púlpito e falar aquilo lá para nós, que a gente sabe. Que aquilo lá foi para dizer para mim e para você, em outras palavras, que eu e você somos incompetentes de viver uma vida santa na presença de Deus sem a graça na nossa vida. Alguém precisa dizer isso para aquele otário. Porque ele é um otário, ele é burro. E está lá, ó, todo mundo assim. E embaixo do vídeo está assim. E agora, cristãos, aonde está o seu Deus? Está no mesmo lugar, amigo. Agora, esse Deus que vocês inventaram, que é boa pergunta, esse aí eu não sei. Porque o meu já acabou com essa história de lei faz muito tempo. Apocalipse 19, o último capítulo. Depois destas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma imensa multidão. Olha só, no céu, ele está ouvindo essa imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Tem gente que acha que não. Tem ateu julgando a Bíblia dizendo que não. Quando Deus mandou o dilúvio, ele foi injusto. Que tinha muita gente injusta ali que ele matou junto na água ali. É. E por aí vai. Então, assim, ele sabe mais das pessoas do que Deus. Ateu conhece o coração das pessoas mais do que Deus. Eles se levantaram para proteger a humanidade desse Deus injusto, carrasco. Eles são os nossos salvadores. Eles querem nos salvar da religião. É engraçado que nenhum deles abriu um dia um centro de recuperação para drogados, né? Para tirar a gente das drogas. Nenhum deles abre asilo para cuidar de velhinhos. Nenhum deles abre albergue para cuidar de bêbados. Nenhum deles funda hospitais para cuidar de pessoas doentes. Abrem escolas para ensinar pessoas que não têm conhecimento. Não é? Nenhum deles está interessado nisso. Mas estão interessados em tirar Deus da vida. Porque, de alguma forma, para eles, Deus incomoda. E aí, incomoda mesmo. A gente sabe. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Deus traz juízo, tira a igreja. Antes disso, tira a igreja e traz juízo. E finalmente chega às bodas do Cordeiro. Aonde a noiva dele, a eleita dele, aquele que ele amou até o fim e guardou até o fim, finalmente chega no momento do êxtase absoluto, do nirvana absoluto, que tanta gente procura por aí, mas só em Cristo será encontrado. Quando o noivo vem e nos pega e leva para as bodas, para todo sempre. Sabe, eu vejo tanta gente se perdendo hoje nessa geração aí, porque tem sido levado por esse mundo, tem sido levado por essa prostituta que está aí fora. A gente tem aceitado os valores dessa prostituta para a nossa vida. Essa prostituta aí fora está roubando casamentos, está roubando ministérios, está roubando sonhos, está roubando a minha e a tua vida de intimidade com Deus. Porque quando o pecado se assola sobre nossas vidas, a gente não tem cara para levantar nossos olhos e louvar a Deus. Sabe, quanto de mim e de você tem sido levado por isso? Por aquilo que esse mundo aí fora tem ditado? Quantos aqui querem entrar nas bodas do Cordeiro? Levante as mãos. Alguém quer ser deixado nesse mundo para ser consumido com o fogo? Talvez seja um tempo em que a gente deva levar mais ainda a sério as profecias desse livro. Essa chamada para mim e para você. É a hora da gente buscar uma vida de santificação, uma vida de justiça mesmo na presença de Deus. sem a qual dificilmente nós entraremos nas bodas do Cordeiro. E a manifestação absoluta da eleição na minha e na tua vida se reflete por meio dessa busca por santificação. Eu sei que ninguém aqui é infalível, que a gente falha mesmo, erra feio, sabe? Mas é hora da gente pegar e voltar a clamar por santificação, por temor mesmo dentro do nosso coração, sabe? De começar a olhar para o pecado e o pecado ser aquilo que nos incomoda, nos inquieta, nos leva realmente a colocar a boca no pó e buscar uma vida de arrependimento e não de aceitação e da alienação diante dele. No versículo 10, então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se fiel e verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Chegou então o tempo agora em que o Cordeiro, aquele que todo mundo olha com insignificância, despreza das costas, né? Tem uma comunidade lá no Facebook que chama assim, Jesus apanhou pouco. Tinha que ter apanhado mais, segundo aquele camarada. Então chegou a hora desse camarada e de todos aqueles que estão em concordância com ele se depararem com aquele Cordeiro, com aquele Jesus frágil que os filmes passam. De repente aparece um cavalo branco e é sentado sobre ele o cavaleiro. O cavaleiro. E a Bíblia diz que ele é o rei dos reis. E quando ele vem, meu irmão, e quando ele aparecer, todos nós vamos colocar nossa boca no pó. Todos os reis dessa terra vão se prostrar diante dele. Todos os demônios vão se prostrar diante dele. Todo o inferno, toda a meretriz, toda a Babilônia, todos os santos vão se prostrar diante do rei dos reis. Quanta gente está aí sendo levado por esse mundo, sabe, abraçando, literalmente, fazendo a festa lá, né? Até que os céus se abram. E quando o céu se abrir, aí o bicho vai pegar. Para uns e para outros será um momento pelo qual todos nós sonhamos durante toda a nossa existência. Onde todas as nossas respostas serão respondidas. Onde toda a nossa dor será dissipada. Toda lágrima deixará de existir. Todo medo deixará de existir. Onde finalmente nós estaremos junto com aquele que sempre cuidou de cada um de nós. Para todo sempre. Seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. A grande ceia de Deus chegou agora. Agora é hora de Deus comer, é hora de Deus beber. E olha o que a ceia de Deus representa. Para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam. E sim, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Eu não quero fazer parte disso. Não quero estar desse lado aí. Não quero ser esse que será devorado. O que que isso gera em mim e gera em você quando a gente se depara com essas visões apocalípticas? Gera medo? Temor? Ou não? Em mim gera. Gera um tremor dentro do meu coração por ver o quanto a gente é iludido, o quanto a gente se engana, o quanto a gente dá as costas para as verdades da palavra. Não é? Esta é uma batalha contínua. A besta e os reis da terra com os seus exércitos. O falso profeta e a meretriz estão sempre em guerra contra a noiva, que somos nós. O noivo, por seu lado, está sempre batalhando em favor da sobrevivência de sua noiva. A igreja será protegida durante todos os períodos históricos, até finalmente Deus pôr um ponto final na luta. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a gente quer se colocar mesmo, Senhor, diante da Tua santa presença e clamar pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tem misericórdia de todos nós, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. Sabe o quão falho nós somos, Senhor. Espírito Santo, eu quero pedir que nessa noite o Senhor traga sobre a minha vida, sobre a minha consciência, o meu espírito e sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor, a consciência de tudo aquilo que está fora da Tua vontade e do Teu querer para a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, a gente quer pedir que o tempo da gente brincar de crente, Senhor, da gente brincar de discípulo, da gente brincar, Senhor Jesus, com a nossa fé, se finde nesse dia. Que hoje seja, Senhor, em definitivo, a morte do nosso eu. A morte daquilo que é contrário ao Teu projeto, ao Teu plano. O Senhor morreu para santificar a Tua noiva, para que a Tua noiva andasse e caminhasse sempre, Senhor, preparada para o grande dia, quando será levada para as bodas do Cordeiro. Santifique a Tua igreja, Jesus. Santifique a minha vida e a vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Traga, Senhor, da unção de santidade nesse lugar. Oh, Senhor Jesus. Restaure, Senhor. Restaure tudo, Senhor. Que esteja destruído. Qualquer coisa que tenha sido roubada, Senhor. E devolva, Senhor, restabeleça a autoridade, a santificação no Teu Espírito sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, pela promessa de que o Senhor cuidará dos eleitos até o final de tudo. Obrigado porque a Tua noiva, a Tua igreja está guardada no Senhor. Obrigado porque a nossa salvação é uma garantia que vem das Tuas mãos e não de nós mesmos. Nos ajude, Jesus. Complete a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um aqui. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pega o seu irmão que está ao seu lado, fique em pé. Pega o seu irmão que está ao seu lado e ore pela vida dele, pela semana dele. Tenham todos uma ótima semana. Em nome de Jesus.